O nosso tema dessa tarde é escândalos. Para a gente entender o que quer dizer essa palavra escândalo no sentido evangélico, a gente vai talvez traduzir ela como tragédia, quando ela tiver uma dimensão ampla. Mas quando a gente fala, às vezes, da questão individual, falar em tragédia, às vezes, parece um pouco excessivo. Quando ele nos fala de escândalos, tem uma passagem que Jesus nos diz, né? Que os escândalos são necessários que venham nesse nosso mundo. Mas ai daqueles por quem os escândalos são provocados. O que ele quer dizer com isso? O escândalo, a tragédia, o acontecimento trágico, o acontecimento que muitas vezes nos arrebata de forma emocional, principalmente, ele foi causado por alguma coisa antes. A gente fala várias vezes, a gente já aprendeu isso, que nada é por acaso. Tudo tem uma sequência, tudo tem um início e tudo tem um fim. Nós, às vezes, olhamos as questões materiais, a maioria delas são questões materiais, nós olhamos como algo terrível, porque nós olhamos apenas na dimensão de uma encarnação. Então, nós vamos até falar de alguns exemplos para a gente tentar entender melhor o que significa isso. Quando ele diz que são necessários, é porque nós, seja dentro da própria encarnação ou numa futura, o tal do plantar, colher, quando acontece alguma coisa dessa, nós estamos fazendo uma colheita, um resgate de algo que não foi bem feito. Não vamos ver como um castigo. Não é esse o objetivo, é como um aprendizado, como uma necessidade de aprendizagem do Espírito. Então, quando acontece isso, a gente às vezes se desespera e não entende, porque a gente não sabe a origem disso. Nós olhamos a vida e não sabemos como surgiu algo tão forte, o porquê, se nós olhamos, seja para nós ou seja para os outros, e achamos que somos todos bons, que não merecemos. Vamos falar então dessa origem. E ele diz, ai daquele por quem o escândalo acontece. Pegando um exemplo simples, se a gente sai na rua e é atropelado, nada é por acaso. Então, existia para mim uma necessidade de passar por aquilo, eu sendo atropelado. Um exemplo simples. Eu precisava daquela experiência. Não que a morte física seja necessária, mas o aprendizado que eu tenho que tirar daquele momento é que é necessário. Então, aquilo para mim é uma necessidade. Mas e para aquele motorista que causou isso para mim? Será que era necessário ele causar o mal para alguém? Não. Mas a linha de conduta dessa pessoa levou ela a fazer com que a justiça fosse executada. Quando nós fazemos o mal, principalmente para outra pessoa, não está no nosso destino fazer o mal, mas mesmo inconscientemente está na nossa escolha. Nós escolhemos caminhar naquele sentido. Nós pegamos tragédias grandes que aconteceram agora há pouco tempo, como aquela das barragens lá em Minas Gerais, e que romperam e mataram um monte de gente, provocaram danos emocionais na vida de tantas outras pessoas. Então, para nós é uma tragédia terrível. Todos nós nos comovemos de alguma forma com aquele acontecimento. Aí a explicação diz, nada é por acaso. Havia uma necessidade de um resgate coletivo de todas aquelas pessoas que participaram daquilo. Mas a gente pode dizer assim, não houve intencionalmente alguém que tivesse feito aquilo. Não houve intencionalmente alguém que tivesse provocado aquela tragédia, mas houve negligência de alguém, houve descuido, uma série de outros fatores que levaram com que aquilo acontecesse. Uma falta de preocupação com os outros. Então, aqueles que provocaram, de novo, né, não estava no destino deles fazerem aquele mal para ninguém, mas fizeram. E todo mal, ele acaba repercutindo, porque mesmo intencionalmente ou não, ele é um mal. Uma passagem aqui do Evangelho, um pequeno parágrafo aqui para a gente entender o que ele nos diz. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, por sermos imperfeitos. E as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para eles a obrigação de praticá-lo. Então, quando a gente consegue perceber durante a vida que estamos seguindo um caminho que não é adequado, a gente pode, mesmo tendo que fazer alguns resgates, mas a gente pode amenizá-los. No caso de fazê-los, a gente pode se desviar do curso. Alguém vai acabar gerando isso pela natureza do nosso mundo, por existir muito mal, muita imperfeição de todos nós. As coisas acabam se completando. Mas que a gente não tenha que ser o motivo, o gerador daquilo que está acontecendo. Uma outra passagem, um outro parágrafo. Aí daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal, sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal, mesmo sendo inconsciente. E por isso deve ser punido. E ele cita até um pequeno exemplo, que não é uma tragédia, mas é num âmbito bem individual, sobre a ingratidão de um filho. Ou de qualquer outra pessoa, mas o caso, o exemplo é um filho. Aquele pai ou aquela mãe que está sofrendo essa ingratidão, talvez ela mereça, talvez não, ela merece, né? Nada é por acaso. Mas para entender, não como algo ruim, mas o que ela precisa aprender com aquela atitude do seu filho, com ela, já que ela acha que ela fez tudo o que ela deveria ter feito, o que ela pensa sobre isso? Porque muitas vezes nós nos protegemos das coisas, nós achamos que nós não merecemos, que é injusto. Então a gente acaba não conseguindo perceber a lição que existe por trás de cada acontecimento. Quando nós não tomamos ele para nós, nós analisamos ele fora de nós. A gente não percebe. Mas nós temos que aprender alguma coisa. Mas tudo bem, aquela ingratidão provocada por ele, ele, no turno dele, também vai ter que olhar para aquilo. Vai ter que se dar conta do ato dele, que não foi correto. Mas isso é ele. Isso é o mecanismo da vida que vai colocar cada um perante a sua situação para aprender. Então, quando a gente olha essas coisas grandes que aconteceram, e que a gente se lamenta, e que a gente comenta, e que a gente se sensibiliza e não entende, tudo existe algo interligado, algo que deu origem para aquilo acontecer. Que bom quando a gente não participa da forma ativa desses acontecimentos. E a gente está vendo, quando acontece uma, quando a gente consegue esquecer de uma, vem outra por cima. Estão acontecendo, sim, no mundo todo. Tragédias grandes ou menores. Pela necessidade, pela rapidez do nosso tempo. Não temos mais tempo para ficar, às vezes, esperando 100 anos que uma coisa aconteça. As coisas são muito mais rápidas. Os resgates, a semeadura e a colheita, ela se faz de uma forma bem mais veloz agora. Que bom! Que bom, porque assim a gente pode olhar, às vezes, dentro da própria encarnação e perceber que foi ali dentro que foi gerado isso. Porque senão a gente tem o esquecimento em que a gente não entende, que a gente se julga tão bom dentro dela. Esse capítulo fala sobre isso, e é muito interessante. O título dele é Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Que a gente possa entender o que, que esses acontecimentos todos querem dizer para nós. A gente falou ainda outro dia da interligação que nós temos uns com os outros. Tudo que acontece com o outro repercute em mim. Hoje nós temos os meios de comunicação que eles nos colocam a par de coisas que acontecem do outro lado do mundo. Então, a gente fica sabendo e através desse saber, a gente tem a possibilidade de observar e de pensar, refletir sobre aquilo. Por que que aquilo aconteceu? Não olhar apenas o fato, mas tentar olhar mais dentro. Por que que as coisas estão acontecendo? O que que está faltando para todos nós como seres humanos? As respostas, elas estão todas dentro desse livro. Não é uma resposta espírita, é uma resposta espiritual para todos nós.